Oi, Salvador, bom dia, tá 9393. P93, pode baixar do travado. Já baixou a travada de 9393. Pesado fundo 10, vento 140 graus, 4 nós. Livre fundo 10, 9393. Alfa 0-3, 9393. 3 para Guarulhos, Lagoa de Cobre. Afirmo, saída da El Leda Mótima. Da El Leda Mótima. Pronto, cópia. Salvador Guarulhos, 360, via Antos Lua 0, decola 10, curva à direita, saída da El Leda Mótima. 11935 controle, 552000 transponder. Tente autorizado para Guarulhos, 360, Antos Lua 0. Decola 10, curva à direita, na da El Leda Mótima. 11935 e 5526, voo 1973. Apanhado, chega para o pushback, acionamento. Gente, 1973. Salvador, o seu 9393, bom dia. Então, 9393 para Aracaju. Prepare a saída Puca, voz de cópia. Autorizado o pushback, aguarde para cópia e táxi na 93. Muito obrigado, iniciando no 03 então, aguardando para cópia e táxi no 93. 93, pronto? Chega. 09393, Salvador Aracaju, 230, nível autorizado, via alta do plano, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Pajamo, direto Aracaju. 1935 controle, 5522 e transponder. Controle e o transponder, por favor. Transponder 5522, controle 119 decimal 35. Para o 3903, Aracaju 230, rota conforme, pista 10, decola, esquerda na curva, Bucajão, Aracaju, 3935522, o 3903. Correto, chama para o táxi, 9393, já está? Chama para o táxi, 3903. Taxi 9393, 1, perdão, 97 a bordo, 2 horas, João Pessoa. Taxi Indy Alpha, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 10 no 4. Comune 14, segue Indy Alpha, 2395, 9393. vezes autorizado a linha e decolar no 0, vento 130 graus, 5 nós. 173 no quadro está livre e cheio de cuidado. Autorizado, voo 173. Decolou ao 24, controle agora em 1935, voo. 935, muito obrigado, bom dia. Taxa via DJ Alpha, no ponto de espera da 10, chame torre 1895. O 1-7-3, autorizado a linha de decolar 1-0, vento 1-5-0, grau 5-9. Gente, linha de decola, gol no 1-7-3. O 173 decolou ao 31, controle 1 no 935 no voo. 935 até